vezes eu canto, às vezes choro no meu dia a dia. Às vezes eu oro, mas que doce vida de Deus no altar. Assim vou vivendo, na carne morrendo, querendo chegar. Às vezes eu canto, às vezes eu choro, suporto no peito uma dor a mais. Às vezes cantando, às vezes chorando, voltar ao passado, meu Deus, nunca mais. Às vezes de frente, o vento contrário no palco da vida me faz o cenário. Me faço de forte, pois sou louvador. No canto da vida, Deus me dá guarida e me faz vencedor. Às vezes eu canto, às vezes eu choro, suporto no peito uma dor a mais. Às vezes cantando, às vezes chorando, voltar ao passado, meu Deus, nunca mais.